Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Domingo, dia 9 de outubro, estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Esta é a sexta de 7 semanas em que lhe teremos, aliás, música, portanto, aquela que poderei considerar como das melhores músicas instrumentais. Um desses exemplos, e porque já conhece a mecânica nestas 6 semanas, um dos exemplos é o tema de Saint-Preux, que também já aqui ouvimos, numa outra circunstância. O tema No More Nadine é o primeiro que vamos aqui ouvir. Os Purple Red, com o tema Crash, seguem-se logo depois, e são eles que vão fechar esta primeira de duas sequências. E tal como ontem, enfim, esta semana é assim, tal como ontem, as músicas hoje são um pouco maiores, e por isso iremos ter 4 e não 6, como é costume. Enfim, às vezes até temos mais, não é? Hoje vamos ter menos do que as 6. Purple Head com o tema Crash, antes ainda, ou seja, já a seguir, vamos ficar com No More Nadine. A música fantástica para ver então, a partir de agora, na sua nota 7, ou no seu nota 7. Um tema que eu acho que o ouvinte vai reconhecer. Até porque, sem dúvida, é uma grande música instrumental, independentemente de podermos considerar uma das melhores ou não. É uma grande música instrumental. E vamos então aqui conferi-la a este No More Nadine, a partir de agora. We'll be right back. curious about this broadcast. We'll be right back. James e Earl Luggy com Carrie. E logo depois, uma música de Keiko Matsui com o tema Whispers from the Mirror. São estas as duas músicas que vão fechar a 118ª edição do nosso Nota 7. Um programa que, aos sábados e aos domingos, se dedica à música instrumental. Desde essas semanas para cá que temos vindo a trazer as melhores músicas, no meu entender, as melhores músicas instrumentais. A próxima será a última semana em que iremos trazê-las neste sentido. Ora, para ver então, James e Ear Luggy com Carrie, e depois também a música Whispers from the Mirror, para fechar esta edição, a música de Keiko Matsui. Assim me despeço, já a seguir chega mais uma edição de Top Portugal para conferir aqui no canal 2 da 29. Fique bem, tenha uma boa tarde e até ao próximo sábado.